Questão de sensibilidade. Música clássica, jazz, new age, música instrumental, música internacional, música popular brasileira. Le petit avorton qui se nomme Clensac. Qui se nomme Clensac. Il était coiffé d'un colbac que ses jambes faisaient. Clic-clac, clic-clac, clic-clac, voilà Clensac. Clic-clac, clic-clac, clic-clac, clic-clac, voilà. En guise d'estomac. Ses pieds ramifiés semblaient sortir d'un sac. Son nez était noir de tabac que sa tête faisait. Cri-crac, cri-crac, cri-crac, voilà la rinza. Cri-crac, cri-crac, cri-crac, cri-crac, voilà. Questão de sensibilidade. Também bate papos sobre os muitos caminhos para estimular, desenvolver, aguçar e fortalecer a nossa sensibilidade. Clic-clac, voilà.

questão de sensibilidade, música clássica, música popular brasileira, jazz, música internacional, new age e música instrumental. Estamos trazendo no programa de hoje um tenor jovem com 33 anos, de Malta, Joseph Calleja, muito provavelmente José Calleja, e a sua voz é muito especial. O seu timbre lembra o timbre dos grandes tenores, no estilo de Luciano Pavarotti, e ele tem causado uma sensação no espaço da música clássica, porque ele traz de volta esse canto mais tradicional, mais lírico. Houve uma mudança muito grande no estilo das apresentações e no próprio canto clássico de ópera, porque as vozes, tanto masculinas quanto femininas, se suavizaram, as interpretações, em certo sentido, ficaram muito mais aproximadas ao cinema e ao teatro do que realmente as grandes encenações do passado com tradição operística. E nesse sentido se acresceu então as várias qualidades do artista, vamos dizer assim, já que ele não só canta, mas também interpreta, atua e tem todo um carisma que o cerca em outros sentidos. Então, vamos dizer que o que se espera e o que se privilegia hoje de um artista da ópera é muito mais abrangente. Mas eu não sei exatamente como é que é a performance em palco do Joseph Calleja, que nós estamos enfocando no programa de hoje, mas sem dúvida a sua voz é muito linda. e ele está trazendo das áreas aqui, neste CD gravado por ele, o que é o tenor, The Maltese Tenor, o tenor de Malta, o nome do CD, e de certa forma ele fez um apanhado geral das áreas mais respeitadas e mais admiradas para tenor, e esse é o nosso foco de hoje. Estamos ouvindo Joseph Calleja com o seu CD de áreas de famosas óperas, The Maltese Tenor, o tenor de Malta, e enfocando compositores como Bizet, Boito, Gounod, Massenet, Offenbach, Puccini e Verdi. Voici.

bionde si nasconde giovinetta vaga e vezzosa dal labbro rosa che m'aspetta. Sei tu bruna stella di Roma. Questão de sensibilidade pela Melodia FM, a educativa de Varginha. Você está ouvindo Questão de Sensibilidade pela Melodia FM, a educativa de Varginha. É noite, tudo se sabe, tudo se sente, questão de sensibilidade. se no, chi m'observa? E tu qua? Mon Dieu, de votre flamme Questão de sensibilidade, música clássica, música popular brasileira, jazz, música internacional, new age e música instrumental. La gioia, le lacrime, l'affanno, tutto è menzogna tra di me. Inganno. Dalla sua mano sentia. più muto e statico, dalla labbri suoi pendea, e dell'ansuono angelico. Alma mia, in suono angelico, amo te sol dicea. Ammi tradia, ammi tradia. E encerramos aqui o nosso Questão de Sensibilidade de hoje. Renato Tavolieri Filho se despedindo. Um abraço e até o nosso próximo programa.